E chegamos agora ao episódio 9 da segunda temporada de Voltron, A Barriga da Teiosa, The Belly of the Weblum. Eu queria entender por que que eles traduziram Weblum por Teiosa. Talvez pelo nome. É porque não tem. É que não tem tradução. É, Weblum não é uma palavra que consiga se traduzir, é, mas é web. Web é de teia mesmo. Sim. Então Weblum. Foda-se. Né? Os paladinos descobrem um meio de derrotar o Zarco com a ajuda, claro, da espada de marmora, né? Uhum. E o Lance explica o plano pro Hank de uma forma completamente louca. Não, eu adorei, cara. O Lance explicando o plano pro Hank, que o Hank não tinha entendido porra nenhuma até o momento, né? Aí o Lance explicou da forma mais teatral e maluca possível. Aí o Hank... Só que então, aí eles precisavam de mais Scaltrite pra fazer um Teludavi gigante. E pra poder conseguir Scaltrite naquele meio do nada, eles precisariam ir atrás de uma Teiosa. E quem vai atrás? Kiff e Hank. Aqui entra uma meia-culpa. Vocês, meu ouvinte, uns episódios atrás eu falei que a Scaltrite era a gosma que eles acharam na Balmera, mas não. A Scaltrite vem da porra da Teiosa, entendeu? Então, são dois bichos diferentes. A Balmera é pra achar os cristais que dão energia pra nave, e a Teiosa é que faz Scaltrite pra poder se fazer as lentes do Teludav. Então, quando eles estavam precisando fazer um Teludav gigante pra poder fazer o plano que eles estão querendo... O plano é maluco, tá? Eles até agora não contaram o plano pra gente não, mas mais pra frente eles contam, e o plano é doido mesmo. Doido, então eles estavam precisando de uma porrada de Scaltrite, então eles tinham que ir atrás de uma Teiosa por causa disso, né? Né? E assim, enquanto o Kiff e o Hank vão atrás da Teiosa, o Shiro, a Pidge e o Lance vão atrás de outra missão. E o Coran também vai sozinho, ou seja, Coran pro lado... Shiro, Pidge, Lance pro outro, Kiff e Hank atrás da Teiosa, e a Lura leva o castelo até a Balmera pra poder pegar o cristal. Ou seja, até na cabeça de vocês tá gritando que vai dar merda essa separação? Ah, teoricamente não era pra dar merda, porque até esse momento a gente achava que a Balmera tava segura, né? Por isso que deixaram a Lura sozinha pra lá, né? Ah, não, na boa. Eu, assim, essa velha história de separou uma equipe é sempre motivo pra dar merda. Já diz a ficção científica nerd. Muito bem, então, só para corroborar, por favor, meus queridos, a música novamente. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! O Zarkon tenta usar os druidas para localizar o Leão Negro, mas dessa vez ele não conseguiu. Acabou, negão. Agora o Shiro tá mandando na porra toda. Foda-se você. Né? E o Hank pergunta ao Kiff sobre ele ser meio Gauron. Como ele tá se sentindo. É, né? Cara, descobrimos que você é meio Gauron. Como você tá se sentindo? Ah, eu tô me sentindo meio estranho. Tá crescendo uns chifres aqui e ali, né? Porra, velho. Nesse meio tempo, eles assistem a um vídeo do YouTube... Nada. Um tutorial do YouTube, onde o Coran, novinho, explica como é que se pega Scaltrite de uma Teiosa. Só que a porra do vídeo é tão velho, que é a porra do Coran novinho, então você pode saber que o vídeo é velho, né? Que o vídeo tá todo fodido, eles não conseguem assistir o vídeo todo. Nerdmaster, eu não faço analogia de um vídeo tutorial do YouTube, eu faço uma analogia de um vídeo tutorial salvo numa fita cassete. É por aí. Aí, como é que funciona essa brincadeira? A Teiosa é uma comedora de planetas, é um bicho que vive de comer restos de planetas. Ele come resto de planeta, transforma em quintessência, absorve a quintessência e vamos assim dizer que o cocô dessa Teiosa é a Scaltrite. Não digo o cocô, né? Basicamente, é um resíduo da parede do intestino dela, não chega a ser cocô. É o cocô, não quero saber. Pra mim vai ser o cocô. E assim o nerd maratonista entra num num papo muito escatológico, mas até aí. Até agora já não tinha? Depois da escorregadela do Corã? A escatologia já tinha passado longe, já, meu filho. É, quinta série chegou, mandou um abraço e ainda deu tchauzinho na janela. Vamos lá. Né? Então. Aí o que que acontece? O Kiff e o Hank encontram a Teosa. Meus caros ouvintes, caso vocês queiram colocar nos seus RPGs uma Teosa, que é basicamente um verme gigantesco, lembrem-se da primeira regra: fiquem longe do rosto, porque senão vocês vão tomar um belo de um raio na fuça. Mas eles não têm culpa de não saber disso, que a porra do vídeo era cheio de defeito, tá? Inclusive, isso está no meio da parte do vídeo que foi pro saco. Né? Eles acabam tendo que entrar pela nuca, porque é o único lugar para entrar pela teiosa, e eles são atacados por bactérias do primeiro estômago da teiosa. Isso tudo seguido dos conselhos maravilhosos da porra do vídeo. Depois que eles encontram o perigo, eles nunca têm a merda desses avisos antes de acontecer a merda, não. É sempre depois. Momento, não me diga. Momento, foda-se. Aí o que que acontece? Eles se separam e seguem pro terceiro estômago. Lá o Kiff encontra uma cápsula de fuga com uma Gauran dentro dele, ó. Uma Gauran dentro. Lembre bem dessa questão. Eles são atacados de novo pelas bactérias e a Gauran detona a nave para poder acabar com as bactérias. A Gauran defende o Kiff das bactérias. Bactérias, bactérias, bactérias. O Hank encontra o Kiff no terceiro estômago e eles mais a Gauran são atacados de novo. Adivinha por quem? Pelas bactérias. Muito bem! Você ganhou um prêmio. Ganhou um foda-se. Muito bem. Que prêmio legal esse, hein? Olha. O Hank se voluntaria para ir para fora da teiosa, atiçar a mesma, enquanto o Kiff e a Gauran coletam escaltrite. Lembra do espião? Ah, do druida? Ele consegue despistar um druida sem muito sucesso. Ele tenta despistar, mas o druida, que é mais malaco do que ele, acaba descobrindo o espião. Fazer o quê, né? Pois é. Depois de uma luta muito louca, né? Porque eles têm que se desviar das bactérias e enquanto isso, o Hank lá do lado de fora, fazendo com que a teiosa dispare. Porque assim, quando a teiosa dispara, as bactérias somem. Até porque, convenhamos, as bactérias não são boas e não querem ser fritadas. Né? Né? Eles acabam coletando a porcaria dos escaltrite, só que a Gauran, mostrando-se ser uma Gauran, rouba uma das sacolas e foge. Mas tudo bem, que afinal de contas eles tinham mais do que só uma sacola, então até que no final das contas era o justo, né? Porque se ela ajudou eles a derrotar a porra das bactérias, eu acho que o mínimo que ela merecia era levar uma sacola de escaltrite na brincadeira, né? Então, pra mim ficou elas por elas, não tem problema nenhum. Então, com o Kiff e o Hank partindo da teiosa com as suas sacolas de escaltrite, termina aqui o episódio 9 desta temporada. Fique conosco, queridos ouvintes, e aguardem o próximo Nerd Maratonista.